perspectiva vai no sentido de da CPCJ se relacionar com mais proximidade e com maior envolvimento da escola, criando uma rede muito próxima. Para quê? Para sinalizarmos o mais precocemente os problemas, o mais antecipadamente possível os problemas, para que, implicando a escola, implicando as famílias, possamos dar proteção e iniciar processos de recuperação destas crianças, desde evitar o abandono escolar, as faltas à escola, situações de indisciplina, situações de bullying, ou seja, formas repetidas de violência física e psicológica de umas crianças sobre as outras, e outras situações com maior complexidade, que têm a ver muitas vezes com situações de negligência, de cuidados ou de, neste caso, falta de cuidados com as crianças, com questões de higiene, questões de alimentação. Portanto, há uma panóplia de fragilidades que muitas vezes algumas famílias têm, que algumas crianças sofrem, e nós temos, de facto, de nos envolver.